casa precisa de orvalho e as aves dependem do céu. Eu preciso também de Jesus, Ele é meu viver. Como a relva precisa do inverno e o barco depende do mar, semelhante a criança indefesa, eu me entrego a ti, Jeová. De corpo e alma, de corpo e alma, minha vida não pertence mais a mim. Reconheço o sacrifício que fizestes lá na cruz, e de corpo e alma me entreguei a ti, Jesus. Sou o pranto do homem perdido, se me afasto de ti, meu Senhor. Tenho paz quando estou do teu lado, ó meu Criador. Minha voz se espalhou pelo espaço, penetrou nas entranhas do além. Hoje canto porque sou emido e a ti me rendi também. De corpo e alma, de corpo e alma, minha vida não pertence mais a mim. Reconheço o sacrifício que fizestes lá na cruz, e de corpo e alma me entreguei a ti, Jesus. De corpo e alma, de corpo e alma, minha vida não pertence mais a mim. Reconheço o sacrifício que fizestes lá na cruz, e de corpo